8861 no 3452 10096, essas já são mais antigas. Mas eu acredito que um 3325 é o senhor que consigo. Vamos tentar aqui, obrigado. Observando da movimentação, ou da nossa companhia ao lado, o GX2, está sendo priorizado. Pode autorizá-lo ao prospecto acionamento, a gente fica depois. Ciente, então. Ciente, menu 142. O Channel 6315 está na escuta? Acordeão, sim. Ciente, então, já acordei com informações do companheiro da empresa. Pode iniciar o pushback, ele vai ser o segundo. Afirmativo, então, está iniciando o pushback do 02. Semana para trás, né? 63. Obrigado, gente. Abraço. Oi. Oi. Juliette Tango Zulu, autorizado o cruzamento da ONU site. Taxi será até o Parte 5. Gente, Juliette Tango Zulu, é parte quebrando pista. Com a IS aqui de Salvador. Eu já passo mais informações. Só minutos. Acabou de chegar. Vou só confirmar com o centro e já chamo pra cota. Bom, tá, obrigado. Ok. O 07, autorizado o time táxi, 1600. Seu controle Salvador, está autorizado via chegada mar e ajuste 1012. Afirmativo, o Romeu Bravo Oscar. O sinal está seguindo a aeronave da Avianca Oceaner. Equipamento Fokker 100, está à sua frente à direita, passando 15 mil. Se não tiver no visual, o eletrônico de CAS deve estar informado. Posso ir, por gentileza? Tango Uniforme no Sol aos 49, livre à direita, chama o Sol no 21-9. Livrando 219, sete animados. Solo 5490, para puxa de estacionamento para o Parte 3. 5490 está autorizado. Puxa estacionamento, chama a táxi. Chamada táxi, 490. Chamada táxi, o Chané 6315, 149 a bordo, 4 horas e 50, alternando o galhão. Só confirme pessoas a bordo, por gentileza, Oxa. 149. 149, vai ingressar via India e Alpha, quando no ponto de espera, 118.95. Altímetro marca agora 1013, tem um bom voo e um feliz Natal. India Alpha, no ponto de espera, 118.95, muito obrigado igualmente a todos aí. Uma boa, 6315 do Canal. Salvador, boa tarde, papapá, Thiago está uniforme, vai manter a posição antes da Juliette. Terá a posição antes da Juliette. Para o Chibé Cruzamento, vou 924-10. Vou no 924, mantenha a posição e aguarda, por gentileza. Desculpa. O Chané 6142 está autorizado, push no 3. Autorizado, push 6142. Toma aqui novamente o Chané 6213, a possibilidade de iniciar o posicionamento e fazer a cópia da Kitaque. aguarda, por gentileza, já liberei o posto do tráfego da Trip por um erro de coordenação aqui, solicito que só aguarde, por gentileza. Muito obrigada. Só para informação do Trip, o Xanay 6142 vai iniciar no 3, já estava na frente do seu para o sequenciamento para posto, ok? Voo número 00, táxi Patiuno, Índia, confirmando até através do meia dúzia, o Gol número 00. Voo 924, autorizado, posicionamento no gate 10, chame para o táxi. É livre para o direcionamento, poderemos táxi 924. O Xanay 6203, pronto, cópia. Pronto. O Xanay 6203 para o Galeão, autorizado nível 380, via Pesulou 10 até ESMAP, após direto Lufto, direto Barbacena. Decola da pista 10, com primeira curva direita na saída da Euleda Bridge, controle Salvador 1, 19.8, torre 18.95, aciona 5044, o Xanay 6203. Cuidado Galeão, 380, decola da neve, com curva direita após. Estimativo, coordenando que a equipe de solo, assim que o Trip a retaguarda iniciar o táxi, iniciar o seu pushback. Muito obrigado pela gentileza, vai reportar para o táxi 62. O Trip 5490 está para o táxi com Uno, 4 horas, alternando Salvador. 5490, táxi até a saída do pátio 3, aguardando para prosseguir. Até a saída do pátio 3, aguardando, 5490. O Xanay 6142, na escuta? Escuta. Gente, o senhor pode aguardar só um instante para iniciar o pushback? Desconsidere. Chame para o táxi, 6142. Só para o táxi, 6142. 1 quilo Zulu, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Solo, aqui na frente aqui na 6213, confirma que ele é um 31 gol atrás da retaguarda, nós estamos no 2010. A retaguarda agora... Alô, confirmando, o senhor não está no pátio 3, o 6203? Negativo, 6203 está no 29 e a retaguarda tem um gol aqui. Então, o senhor pedir desculpas aqui, porque o Fraero estava informando pra gente que o senhor estava no pátio 3. Então, não procede aqui a informação, né? No caso, no pátio 3 tinha um Trip retaguarda de um Airbus da Avianca, que a gente está até visual aqui, mas o gate 9 a gente não visualiza. Afirmativo, nós estamos no gate 9, colega do Gol, o da Gol iniciando aqui, ele está no táxi, ele está ali, está ali, o nosso pushback. Afirmativo, afirmativo. Estou autorizada para passagem no Gol. Após o Gol, inicia 62. Afirmativo. 19, decimal 8. 19, 8, botado. Controle de Salvador, boa tarde. Gol 9092. Passa 1380. O 90-92 é o controle Salvador, está em contato radar. Gol 924 para o táxi, alterna Salvador, 2 horas e 15, 126 boa. Gol 924 vai prosseguir até através do gate 7, liberando o gate 9, tem tráfego da Oxané aguardando para iniciar o pushback. E... mantenha o Traves Gate 7 aguardando para prosseguir a retaguarda do tráfego da companhia. Traves do Gate 7, boa nova espaço. Localizador em aproximação. Cheque o trem, chame a torre. A frequência é 11895, oceano 326. Obrigado, meu querido. Até a próxima. Até. Salvador, boa tarde, 6326. Xanay 6326, Tráfego avistado, aguarde pista livre, vento no momento 150 graus, 09 nós, altímetro 10, 12. Você pode baixar travado. Baixou, travou. Gente, 6326, aguarde a transmissão de curso. Bom, boa tarde. Taxi J Alfa, próximo ao ponto de espera da 10-2-2-9-1, ajuste agora 10-1-2, linha 1-4-2. No 600, prossegue a retaguarda do Airbus da Avianca, Índia Alfa, torre 1-1-8-9-5, no ponto de espera, ajuste 10-1-2. Bom, boa tarde. Bom, pode seguir o traço da companhia? Afirmativo, 1924, segue o tráfego da companhia, Índia Alfa, ponto de espera, torre 1-8-95, ajuste 1-0-1-2. 1-0-1-2, Índia Alfa, 2-95 graus. O 3-5-4-9-0 vai seguir a retaguarda do segundo gol no táxi, ponto de espera, torre 1-8-95, ajuste 1-0-1-2, 3-5-4-9-0. Aqui, poderia seguir o primeiro, senhora? Negativo, vai ser por questão de sequenciamento mesmo, questão das saídas e performance. Ok, vamos ser penalizados, então, obrigado. Calma, boa noite. Logo você vai buscar. É, hoje também vai acabar o mundo, né? Tudo bem. É lá no Japão, não acabou, não. Não começa pela aviação. O mundo da aviação já acabou há muito tempo. Vamos reconstruir, então. Só ficou em cima de loto. Pode botar, deu uma filha com meu. Estava aqui na minha frente, para a minha frente, alocado 01, no outro transponder, no momento 442 no POB. Vai manter 500 AGL. Agora interceptando a BR, que é de controle da roda, pode estar. Gente, Mike Juliette Romeu, meu cordial, prazer falar, visual a 500 pés e sempre na escuta. Meu cordial, capitão, bom dia, uma boa tarde e um bom trabalho. Boa. 4-2, copiou. Após o pouso do Fokker Stein da companhia, autorizado alinhar e manter cabeceira 1-0, puxando a 6142. Após o Fokker, está livre, alinhar e manter 1-0, 6142. 77 a bordo, Guarulhos, alternativa, 3:30. Oceanair 6213, tem livre táxi até através do gate 62, aguardando para prosseguir. Táxi até o 62, atrás do 62, já vamos. Charlie tem uniforme, vai aguardar para ingressar no pátio, manter a posição. Oceanair 6326 no solo 59, livre direita, chame só 1-2-1-9. 2-1-9, já. Prato, Astra, 295, bom serviço. Boa. Torre Salvador, Romeu Bravo Astra, boa tarde. Boa tarde, Romeu Bravo Astra, continua a aproximação, ainda não avistado, vento no momento 1-5-0 graus, 09 nós, reporte baixado, travado. Uma mini meia para o externo, solicita a base pela direita, 1-7, Romeu Bravosca. Gente, Romeu Bravosca, irá aproximar, modificar as regras de voo nesse momento? Afirmo. Romeu Bravosca, autorizado base pela direita, com voo imediato à esquerda, reporte na final da 1-7, baixado e travado. Entrando aproximação com base pela direita para 1-7, Romeu Bravosca. Oceanair 6142, autorizado de colapso 10, vento 140 graus, 10 nós, altímetro 10, 13. Livre decolagem, pista 10, Oceanair 6142. Romeu Bravo, Oscar, regra de voo cancelada 00. Sente, Oscar. O nome é 00, autorizado. Alinhar e manter cabeceira 10. No pátio 1, Lima, Mike, na Quebec, chame para o cruzamento. Charlie Tango, uniforme. O Lima, aqui no Zulu, via Juliette, pátio 3. Roxa, né? 6326, observando zero nave à frente no táxi. Ingresso via Juliette para o gate 01. Ingresso via Juliette, gate 01, após a tráfego da zero nave à frente. O número 648 está autorizado a aproximação em ali. Autorizado e informa estabilizado, 648. Número pouso, Oscar. Oceana 6142, decolado 01, chame controle 119.8. Controle 1986142. Controle Salvador, boa tarde, Oceano 6142, passa 1500 na FUCA. Oceano 6142, este é o controle Salvador, está em contato radar. 6142. Charlie Tango Uniforme, chame lá Quebec para o cruzamento. Oceano 6315, chame Recife, frequência 13325, caso negativo 125, ONU e boa viagem. 13325, ONU na boa 63, 095. Grau 099. Salvador, boa tarde, 924. Boa 1924, autorizado, ANI, mantém cadê 090. ANI, mantém 0924. Então, uniforme autorizado, cruzamento, táxi até estar, estacionar, frequência livre. Uma boa tarde. Controle, eu vou na 600, decola. O 600 é o controle, contato. Posição, saiu falha, entendeu que tem dia que está sob contato. Está cruzando 1310. Positivo, contato radar 600. Gente, em contato radar, agora na 600. Uno 924, autorizado decolar, chão 0, vento 140 graus, 099. Livre decolagem, gol no 924. 648, na LES. Beleza, o gol na 600, voar direto de par. 600, devido a tráfego, mantém a saída. Positivo. Mike Juliette, o meu? Está na BR, agora tem a verdade, para a saída para a cidade. Vai mantendo aqui entre 500 e 200. Positivo, livre. Torre Salvador, gol 648, boa tarde. Gol no 648, boa tarde. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Vento no momento 1940 graus, 08 nós. Informou até R72 alinhado e pronto para decolagem na cabeceira 10. Putz, o paciente está no LS baixar travado, gol 648, aguardando. Ciente, gol no 648. Gol no 924, decolado aos 07, chame controle 199-8. 198, uma boa tarde. Com 924, controle Salvador, está em contato ao radar. É, saindo da PUCA. O nome é 48, livre pouso, pistão 0, vento 150 graus, 08 nós. Continue livre pouso, gol 648, 10. Trip 5490, decolado 08, chame controle 199-8. 98, obrigado. Meu Oscar Bravo, controle. Você já decolou de Serra Índia, é, comprou de Serra Índia com Índia? É, vai manter no 510, 3 a bordo, código 0165. Vai fazer um sobrevulso a 40 milhas, setor norte. A magnética 0-0-0, Cabral. Positivo, Roberto Cabral. Eu preciso do seu tempo de voo. É, previsto 2 horas, cara. Ok, hora certa, 1709, mais 2 horas. O controle está ciente. Bravo. Controle de trip 5490. Trip 5490, controle Salvador. Está em contato ao radar. 90. Controle de 5490. Siga. É impossível determinar se a gente consegue atingir 110 ou acima a 15 milhas de Salvador. É, mantém a subida, 3 mil pés, como é que vai ser? Capitão, como o ATR-72 é uma aeronave extremamente versátil, nós vamos autorizar a sua subida sem restrições para o nível de cruzeiro e vamos manter a vigilância. Se necessário for, esse órgão de controle muda a prestação de serviço e a gente inicia uma vetoração radar. Câmbio. Maravilha. Isso porque está acabando o mundo, não? 1-2-1-2-9. 1-9-4-8, copia a torre. Afirmativo, direita na eco. 2-1-9. Solo Salvador, gol 1648, livrou na época. 1648, táxi via Alfa Juliette, gate 2. Alfa Juliette para o 2, 1648. Salvador, Papatango Bravo, Kilo Isso, ingressão na CTR de Salvador, via Corredor Forte, mantendo agora 1500 pés. Muito bom, Bravo, Kilo Isso. Agora é transferência de comunicações, vamos partir para a rotatória. Romeu November para Belo Horizonte, autorizado nível 360, via Upper Zulu 9. Decola da pistão no 7 com primeira curva à direita. Confirma somente o controle à saída. Transponder 5043, Romeu November. Aqui pra mim tá pesando 19. Eu vou confirmar aqui no sistema, ver se tem uma modificação. Achei estranho também essa rota. Confirmando, afirmativo. Aqui a rota Upper Zulu, confirmando, bridge Upper Zulu no 6, até Belo Horizonte. Vai decolar da pistão no 7 com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, bridge, Romeu November. Zero, quatro, três, o transponder, Romeu November. Confirme o PLB? Gente, fracionamento táxi, chame a torre 1 no 8, decimal 95, Romeu November, uma boa tarde. Alô, tribo 5241, não sente dar mais para autorização, vitória da conquista. 35241, pronto, cópia. Afirmo. 35241 para vitória da conquista, autorizado nível 200, decola da pistão no 0 com primeira curva direita, na saída Arbor, Elefa, após direto, vitória da conquista. Controle Salvador 119 decimal 8, torre 118 decimal 95, aciona 5057. Trip 5241. Autorizando vitória da conquista nível 200, decolagem carteira 10 com curva inteira, saída Arbor, principalmente direto vitória da conquista, controle 119 decimal 8, torre 1895, transporte 5057, trip 5241. 5241, correto, chame pronto para o feedback, se aumenta. Opa, então, o quilo, como é que você é? O controle Salvador. Ciente, prossiga via corredor e chame em Paripe, ajuste 1012. Decolagem da pistão a zero com primeira curva direita, na saída da El, Leda, bridge. Controle Salvador 119 decimal 8, torre 118 decimal 95. Aciona 5034, azul 4065. Autorizado 340 Campinas, depois do 16, Bravo Hotel Zulu, DCT, acompanhamento de voo. Decolagem 10, primeira curva direita, da El, Leda, bridge. 198 controle, 1895 é a 2, 5034, transponda, azul 4065. Azul 4065, correto, chame pronto para pushback, finalmente. Controle Salvador, comandado, Janeiro 6323, com mais. Luciano 6323, este é o controle Salvador, autorizado via chegada a man, ajuste 1012, câmbio. Câmbio. Direto. 4462, livre aliás. Livre aliás, 4462. Estacionamento azul 4065, posição 8. Azul 4065, autorizado, chame táxi. Estacionamento um táxi 4065. Zona 54, controle. Prossiga. Desconsidere a instrução anteriormente dada por esse controle. Prossiga na descida direto para 2000 e voe para a Duna, para o ILS. Gente, descendo para 2000 na fran de Duna, para o ILS, está 3154. Senhor 62, 13, chame Recife, frequência 13325, caso negativo 1251. Oceano 6213. Ok, 13325, caso negativo 251, parabéns pela vetoração. Um ótimo Natal, fique com Deus. Muito grato, capitão, bom voo. Beijo. Todos. Oceano 6323, número 5 para pouso, velocidade a partir de agora 250 vai ser vetorado para sequenciamento. 250, 6323. Bravo Kilo Luiz, que chame a torre agora, 11895, solicite instruções para pouso. 118 decimal 95 a partir de agora para o Bravo Kilo Luiz. Bom dia, bom trabalho, bom Natal. Muito grato, capitão. Muito boa tarde, Papatango Bravo Kilo Luiz, na sua escuta. Patango Bravo Kilo Whisky, mantém a parada rotatória, reporte na final de 3 milhas da 97, correção de fábrica, reporte na final da 97. Mantendo parada rotatória Bravo Kilo Whisky, chamará a final de 3 milhas para pouso na 97. Positivo, Kilo Quebec Serra, ingresso no corredor Interlagos, existe a possibilidade de espera na rotatória, câmbio. Prossiga. Vai virar caminhão, vai livrar a presente posição, segue a magnética sul, entrou a velocidade de Dona. Ciente, Mike Juliette Romeu. Azul 4065, táxi via Pátio Uno, Índia Alfa. Próximo ponto de espera da pista 10, chame a torre 1-18, decimal 95, ajuste 10, 12, tenha uma boa tarde. 0-9-2, pega o Alfa, espera. Magnético 80, 080, velocidade agora 210 nós. Prossiga na descida para 2000, oceano 323. Oceano 323, direita 170, descendo para 2000. Limite 0800 de Simbra, frequência 220. Trip 5490, chame Recife 12685 e boa viagem. 265, obrigado, nota 10. Um abraço, até a próxima. Beijo. Bravo Kilo na escuta da Torre. Confirme, para o Bravo Kilo. Bravo Kilo Whisky, curte a aproximação da 17, mantenha o no meu pés. Altímetro no momento 10, 12, aguarde a autorização de pouso. Sim, se curtindo a aproximação para a posição 17, o Bravo Kilo. Azul 4462, DB pouso, pista 10, venção 140, graus 10, nós confirme, baixado travado. Baixado travado, pouso autorizado, 4462. Quebec Serra, prossiga para a final da pista 17 e aguarde transferência de comunicações. Para pousar naquela pista, você é o número 2. O número 1 é o Bravo Kilo Whisky. Ok. Mantendo 1.500 pés, chame a torre agora 11895, solicite instruções. Controle, gol 1807, contagem 480 160, sem informação mais. 1807, controle, autorizado via chegada bom, ficou 1012. Andrés, 154, reduza para aproximação e efetua cheque pré-pouso. Tenente, reduza para aproximação, efetua cheque pré-pouso, tal 3154. O Delta 6 Novembro, até o Delta, o controle Salvador, aciona a identificação. Azul 4065, autorizado NA e mantém cabeceira 10. Senhor Quebec Serra, a 3 milhas da final da nossa site, passou 360 pela esquerda. Atento ao tráfego Charlie 150, aproximando da nossa site. 360 pela esquerda, Quebec Serra. Salvador, Bravo, Turismo, a final de 3 milhas da nossa site. Bravo, Kilo Whisky, livre pouso, pista no site, evento 140 graus, 10 nós. Gente, livre pouso para o Bravo, Kilo Whisky. Azul 4462, no solo de 26, livre direita, chame o solo, 121, décima noite. Direita, região 9, 4462, boa. Azul 4065, autorizado decolar pista 10, vento 140 graus, 10 nós. Mandou o TAN 3154, final ILS baixado e travado. O 3154, vou trocar para a torre, por gentileza. Desculpa. De para a aproximação da final da nossa site. Foi Salvador, TAN 3154, final ILS baixado e travado. TAN 3154, tráfego avistado, aguarde pista livre, vento no momento 150 graus, 109, altímetro 10012. Vento 10012, aguardo TAN 3154. Boa, Guardião Vermelho. Boa, Guardião Vermelho. Bravo, Kilo Whisky, no solo 27, livre, autorizado o backtrack, táxi até o pátio 4, reporte liberando pista. Backtrack até o pátio 4, Bravo, Kilo Whisky. Kilo Quebec, mantém a aproximação da 17, aguarde autorização para pouso. Oi, Guardião 06. Guardião 06, aguarde, mantém escuta. Tá 3154, livre pouso na pista 10, vento 140 graus, 10 nós. Livre pouso, tá 3154. Azul 4065, decolar 228, chame controle 199, decimal 8. O Quebec Serra tem condições de agilizar o pouso no nosso site visual com o Airbus 320 da TAN na final da 10? Gente, pelo Quebec Serra, reporte baixar travado. Salvador, muito boa tarde. Tá 3192, final da 10, baixar e travado. 3192, continua a aproximação. Aguarde autorização de pouso. Tráfego avistado, vento 140 graus, 90 nós. Altímetro 0012. V12, guardando 3192. Quilo Quebec Serra, passam 360 pela esquerda devido à aeronave ao número 2 para pouso 1 TAM, Airbus 320 na final da 10, aproximando. 360 para esquerda, Quebec. Quilo Quebec Serra, recebo mal a sua transmissão, confirme e copio a torre. 360 para esquerda, Quebec Serra. Gente, Quilo Quebec Serra. 3192 informa um tráfego à sua esquerda, em espera para aproximação da nossa site, um Bravo November 2 Papá não interferindo na sua aproximação. Temos de esquerda, 3192 está visual também. 3154 no solo 29, livre direita, chame solo 21 decimal 9. 121 decimal 9, virando direito, está 304. Mais 106, prossiga. Está em espera em Itapuã, atenção ao Pátio do Graé. Observando a aeronave na 10. Guardião 06, confirme pouso diretamente no pátio do Gré. Afirmativo. Guardião 06, tem condições de seguir a retaguarda do TAM com curva imediata à esquerda? Positivo. Começam a retaguarda no Airbus 320 da companhia TAM. A retaguarda do TAM vai prosseguir o 06 direto do pátio. Guardião 06, autorizado a aproximação para o pátio do Graé, reporte na final do mesmo. 06. Romeu, novembro, aguarde para ingresso na pista no site. 3192, livre pouso, pistão 0, vento 140 graus, 099. Pouso autorizado, pistão 0, tá 3192. Oi, Oxener, 6323. Continua 6323, continua a aproximação, número 2 para pouso. O vento no momento 140 graus, 90 nós. 6323. Quilo Quebec Serra, da presente, aproxime para o nosso site, agilizando a aproximação. Quilo Quebec Serra, livre pouso na pista no site, vento 140 graus, 90 nós. Oxanã 6323, informa um tráfego Bravo, novembro 2, papá, aproximando da final da site para pouso. O senhor será o número 2. Ok. Então, 3192, no solo, Audi 31, no livre direito, chame solo 21-9. Obrigado, Teresa. Vamos matar hoje. Guardião 06, não me escuta? Na curtíssima final já, o 06. Guardião 06, informa um Bravo November 2 Papá aproximando para pouso na final da nossa site. Não interferirá na sua aproximação. Ciente, está visual com tráfego, não vai direto para o 4, 06. Quebec C, informa um esquilo 50 aproximando do pátio do Graé, não interferirá no seu pouso. Guardião 06, reporte no solo controlado, vento no momento 130 graus, 9 nós. Porta lá. Este é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste agora 1012 via chegada a mar e está autorizado. Câmbio. Está autorizado via chegada a mar e o Lima Papaquilo. Ajuste 1012. Bravo Quebec Serra, no solo aos 33, confirme o pátio para o Quebec Serra. Pelo Quebec Serra, autorizado o backtrack, aguarde para ingresso na, no pátio 5 devido à aeronave na interseção Papá. Romeu, Romeu, novembro, autorizado ingresso no site, reporte alinhada e pronto na cabeceira no site. Portar alinhada na 17 novembro. Pelo Quebec Serra, após a liberação da entrada para o pátio 5, autorizado o táxi até o mesmo, reporte livrando pista. O Gol, o número 49, né? Escuta. Afirmo, no 649. Desconsidere igual no 649, desconsidere. O TAM 3192 poderia verificar se o gate 4 está desocupado? Senhorita, afirmo, está desocupado sim. Sim, então vai prosseguir para o gate 4, porque a gente aqui não tem a visualização. Estava aqui informado para a gente o gate 2 e depois foi modificado aqui para o gate 4 e o infraero não nos avisou. Sem problema, seria seguindo aqui pro 4, então ingressando agora na Juliette 3192. Muito obrigado. Diga. Positivo, livre. O helicóptero informado anteriormente próximo à duna está liberando o setor. Reitero mais uma vez, não vai interferir com a sua aproximação. Solo Salvador, Oceané 6323. Oceané 6323, táxi via Alfa, Montanhete da Juliette. Ok, táxi pela táxi Alfa, manter o quê? Confirma. Antes da Taxi Juliette. Ok, antes da Juliette, sim. O Oceaner 6327 na escuta. 6327 na escuta. Você poderia confirmar a previsão do pushback? Então, o tráfego da companhia já aguardando o gate. A nossa previsão é mais 5 minutos. Estamos aguardando aí. Dois passageiros chegarem. Sim, só para informação que o tráfego da companhia já está aguardando o seu liberal gate. Tá, gente, o 6327, obrigado pela informação, mas estamos aqui dependendo também do, do próprio espaço da empresa para liberar a nossa saída. Sim. É 323, aproximando-se da Juliette. Confirme. 6323, aproximando-se da Taxi Juliette. Sim, 6323, vai manter antes da Juliette e vai aguardar a liberação do gate 1 pelo tráfego da companhia. Excelente. Correção 37, chame controle 1-9-19. 19-8, por favor. 1-1-8-0-7, livre Alfa Romeo, Romeo November, está autorizado a subir para o nível de cruzeiro. Subindo o nível de cruzeiro, 360, Romeo November. Luciano 6314, Duna localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 118-95, câmbio. Torre 118-95, Baixanero 6314, obrigado, boa tarde. Aos 40, livre à direita, chame só um 219. 219 na direita, Volvo, 807. Torre Salvador, uma boa tarde, Chanel 6314, uma milímetro externo. Chanel 6314, tráfego avistado. Confirme o baixado travado. Ainda não. Chanel 6314, cheque trem, livre pouso, pistão 90, vento 150 graus, 90 nós. Livre pouso, reportarei baixado travado, 6314. Baixada travada, Xanero 6314. Gente, Xanero 6314, livre pouso. Livre pouso no zero, Xanero 6314. Opa, Romeu Novamba, chame Recife, 13325. 13325, Romeu Novembro, obrigado. Salvador, 6327 para pushback e acionamento, estamos na posição 1. Funcionei 6327 no 01, autorizado time táxi. Chamará para o táxi, 6327. Rodando Lima Papaquila ao controle, na final para pouso, reduz a checa o trem, chame a torre 118-95. 895, obrigado, boa tarde, amigão. Boa, 6314. Oi, Salvador, boa tarde, Lima Papaquila, estabilizando aí, aliás. Lima Papaquila, continue a aproximação, aguarde que está livre, confirme intenções de pouso 910 no nosso site. Autorizada, presente, bate pela direita para 17. Gente, Papatango Lima Papa Whisky, autorizado, base pela direita para o nosso site, com curva imediata à esquerda. Regra de voo cancelada aos 4-5. Reponte na final, baixada e travada. Pelo curva à esquerda, intercepto para a final da 17. Por favor, aquilo, confirma o pátio por qual está irá taxiar para o pouso? Pai, certo. Gente, Lima para o pouso. Correção, Lima para o pátio.